quando a gente pensa na evolução do homem, né, a gente volta no tempo e a gente volta muito, muito, muito e começa a pensar como é que se constituiu a família e até por que se constituiu a família. O ser humano, ele tem, entre outras, a necessidade de ser reconhecido. Se a gente elevar isso num grau maior, esse reconhecimento é ser amado. Mas a gente fala em reconhecimento. E lá, num passado muito distante, milhares de anos atrás, o homem pré-histórico lá, ele teve uma ideia muito interessante que até hoje a gente cultiva. Cada um de nós tem uma identidade, tem um nome, mas muitos de nós temos o mesmo nome. E isso não nos individualiza de uma certa maneira. Então, eles criaram um nome para ser colocado em cima do nome, ou seja, que a gente chama de sobrenome. Na época não era um sobrenome, era simplesmente, dizia-se o Paulo, filho do João, o Pedro, filho do José, e assim sucessivamente. Mas era uma maneira da gente identificar aquela pessoa e a origem dela, de onde é que ela estava vindo, o núcleo familiar dela. Isso para contar que nós, na nossa visão familiar, nós também temos uma origem, e essa origem, ela é para nós muito importante. Ela nos representa, ela nos apresenta para o mundo exterior que a gente vai sendo inserido aos poucos. E cada um de nós, nessa representação familiar, a gente traz tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que nos foi ensinado. Não só a gente não traz só a parte genética, mas a gente traz os costumes, os hábitos da nossa família. A gente traz o orgulho de pertencer à nossa família. A gente traz o amparo de pertencer a essa família, porque a gente sabe que quando a gente precisa, a gente tem eles por trás para nos sustentar. E isso é muito importante. Todos nós saímos de uma família e normalmente a gente parte para constituir uma nova família. E quando a gente vai constituir essa nova família, a gente leva toda essa experiência acumulada de gerações em gerações. Isso tudo para dizer da importância da família, não só da família que a gente vem, mas da família que a gente está formando e quais são os valores que são importantes nessa família que a gente está formando. A gente não traz apenas os nossos conceitos, a gente traz também os nossos sentimentos com relação a essa família, o que, que a gente considera como família. Um dos conceitos, se a gente for procurar no dicionário família, o que, que é, ele vai nos dizer lá, mas é uma forma que não quer dizer o que a gente quer entender. Uma das definições na visão espiritual é que família é a reunião de espíritos com uma proposta de trabalhar os laços afetivos, de modo a corrigir os erros do passado e construir um futuro harmonioso. É uma frase que dá para a gente falar bastante coisa sobre ela. Trabalhar os laços afetivos. A gente sabe que a gente tem necessidade, no nosso núcleo familiar, de trabalhar, sim, laços afetivos, porque a gente precisa, de repente, aprender a se dar bem com aqueles com os quais a gente tem dificuldade. E se a gente tem dificuldade, é esse o motivo que a gente está ali junto. Corrigir os erros do passado? Sim, porque todos nós temos dívidas, todos nós estamos aqui para aprender em cima dessas vivências, tanto passadas quanto as presentes, para refazer e tentar, então, fazer certo e construir um futuro harmonioso. A gente sempre fala das vidas passadas e que a gente hoje é uma representação de tudo que se viveu e a gente, de uma certa maneira, colhe tudo aquilo que foi feito, mas a gente também tem que olhar para frente, tem que pensar no que a gente quer para o nosso amanhã. O futuro harmonioso é o que ele diz. E a gente tem essa possibilidade, né? Todo dia a gente está fazendo alguma coisa, em cada instante a gente está plantando alguma semente, que ela seja uma semente boa, porque a gente quer um futuro bom. A gente precisa disso, a gente precisa começar a se libertar com mais rapidez dessas amarras que a gente ainda traz, né? A gente sempre cita o Evangelho, e aqui Jesus nos falou coisas há mais de 2000 anos, coisas simples, mas que a gente ainda luta para conseguir trazer para dentro de nós, para poder aplicar e para fazer com que isso se resolva. Então nós precisamos, a gente sempre bate nessa tecla, precisamos insistentemente compreender o que está escrito, pensar no que nós queremos, para que a gente possa realmente fazer diferente. A gente possa soltar esses laços que não são laços bons e seguir em frente, se libertando. Outro dia foi falado também da missão do homem no mundo, e num pequeno trecho dessa passagem ele diz que o homem, ele não veio no mundo para se isolar, para ter uma vida só dele, vamos dizer, afastado dos outros. Porque é nessa convivência em que a gente aprende e que a gente demonstra o que realmente a gente traz, seja bom ou seja ruim. E a família, ela tem um papel fundamental nisso. Porque é onde a gente consegue ser mais verdadeiro, é dentro da nossa casa. Quando a gente está em outros lugares, a gente às vezes tenta mostrar alguma outra coisa. Mas a gente se mostra verdadeiramente é dentro de casa. É lá onde a gente é normalmente mais cruel, é mais azedo, mas é lá também que a gente consegue ser mais carinhoso. Então, é nesse núcleo com essas pessoas que a gente está novamente convivendo, em que a gente tem a oportunidade de aprender. Aprender juntamente com eles, aprender observando as nossas tendências, as nossas atitudes. E novamente, em cima desse espelho que reflete para nós quem realmente nós somos, é que a gente tem a oportunidade, então, de progredir. Às vezes a gente pensa, muitas pessoas pelo menos pensam, o que eu devo fazer nessa minha vida? O que eu preciso fazer? Qual é a minha missão? E a gente diz, a primeira missão que a gente tem é realmente resolver os nossos problemas dentro da nossa casa. Se a gente conseguir essa tarefa, que às vezes ela pode não ser tão fácil para alguns, mas se a gente conseguir dar esse passo, a gente está dando um passo bastante largo nessa nossa caminhada. Se a gente conseguir sair dessa encarnação com esses laços familiares, unidos de forma amorosa, fraternal, a gente está sim dando um grande passo na nossa evolução e está criando laços eternos. Porque os laços que a gente faz aqui, laços de amor, eles perduram para sempre. Como eu disse antes, a gente pertence a uma família e quando a gente precisa dessa família, ela está do nosso lado para nos auxiliar. Imaginemos então o que seria uma família espiritual. Quem que estaria velando constantemente por nós, se não aqueles que a gente fez laços duradouros, laços eternos, laços de amor? Assim como nós nos preocupamos com eles, eles se preocupam conosco. É uma oportunidade da gente refletir sobre vários aspectos que a gente pode, sim, ter uma visão de crescimento dentro dessa família. É onde a gente consegue exercitar, ou pelo menos tentar exercitar algumas virtudes. Simples, palavras que a gente se utiliza no nosso dia a dia, mas que ali dentro a gente consegue realmente fazê-las acontecerem. O respeito, fundamental, dentro da família, não só aos nossos pais, mas também aos nossos filhos, aos nossos irmãos, né? Em qualquer linha A compreensão é onde a gente pode exercitar isso de uma forma mais verdadeira, porque a gente tem o sentimento junto conosco. O auxílio, porque um ajuda o outro. Um possibilita que o outro aprenda, compreenda e siga em frente. Diálogo, cada vez mais importante nos nossos dias, onde a gente cada vez parece que conversamos menos e por isso cada vez temos mais necessidade disso. Aceitação, de poder compreender a dificuldade, a diferença daqueles que estão ali comigo. Se a gente não consegue fazer isso dentro da nossa casa, mais difícil vai ser a gente fazer fora. Então ali é o nosso laboratório, a nossa escola primeira. Sacrifício, de repente se colocar numa segunda posição, privilegiando aquela outra pessoa que naquele momento pode estar precisando mais do que eu de determinada coisa, seja ela material ou seja ela até na forma de conselho, na forma da compreensão. Então, se sacrificar, às vezes, para deixar um momento seguinte. E o principal de todos é o amor. É o sentimento, por excelência, o mais nobre, o mais amplo. E que a gente, pelo que se lê, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de compreender a profundidade do que é amor. Mas quando a gente faz alguma coisa de uma forma espontânea, sincera, verdadeira, a gente está conseguindo manifestar isso de uma forma até pura. Então, lembrando sempre que a espiritualidade está do nosso lado, está nos auxiliando, nos apoiando, e que a gente tem essa ferramenta de acesso constantemente para que a gente possa lembrar e nas nossas dificuldades, nessas nossas jornadas, que a gente possa fazer uso disso, para que a gente consiga, sim, seguir em frente, construir esse futuro harmonioso que nos diz aqui, consiga corrigir os erros do passado, que também nos diz, consiga compreender isso, e não como no exemplo anterior, não é suportando a vida. A gente tem que viver a vida com o sentimento, com a alegria, com o reconhecimento da grande oportunidade que todos nós temos nesse momento.